Você é autorizado, né? Mantendo 7 motos pronto. Você é a linha Queen, tem que ser a 3. Gente, a ponta aliada pronto, para a terceira 35. Serra, autorizado é Colapso 35, retorno 80 graus, 109. Contra 3597. 3597, chame a torre, em 109895. Salvador, voo 9996, bom dia, informação Delta, autorizado 160. 9996, bom dia, chame identificação, autorizada a chegada Golf, desça para 4.000 pés, o ajuste 1019. 4.000 pés, 1019, autoriza a voo atrás de Golf. Autorizado VAR Golf, voo 99 no meio. Autorizado Golf, voo 99 no meio. Golfo Serra, decolado 07, controle 120, decimal 8. Golfo Serra, controle 208, bom dia. Salvador West, Papa Serra, bom dia. Papa Serra, bom dia, contato radar, sou para o nível 220, saída MOM. Quando possível, confirme a prioridade para o destino. A 229, a proa ideal para o destino, está presente. Projeto Papa Serra, após 2 mil pés, está autorizado voar direto para o destino. Papa Serra, após 2 mil pés, é autorizado para o destino. Já libera a região vertical para o Papa Serra? Está livre. Papa Serra. De Salvador, bom dia, o CNR 6221. P225, bom dia, acione identificação autorizada a chegada da BONF, desça para o nível 050. 050 na BONF, 6225, identificou. Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, a sua escuta, 35 no centro. Gol 99 no meio, seria possível voar na proa de Duna, que já está bem próximo? 99 no meio autorizado pelo Lua, passe pela Duna. Terceiro depois Duna, terceiro 4 meio, gol 99 no meio, obrigado. Posição 9996, desça para 2.000 pés, o ajuste permanece no 099, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 7, descendo 2.000 pés, está livre ILS, reporte estabilizado, é para se considerar restrição em pelo? Ligue restrições, ajuste de velocidade, 9996. 2.000, liga restrição em pelo, gol 9996. Abamapaia, Copapa Serra, Chame Recife, 1260, Alterne 128, décima 8. Eco, Copapa Serra, Recife, 1260, secundária 128, ponte. Colônia 225, desça sem instruções para 2000 pés, o ajuste no 019, está autorizada a final ILS e reporte estabilizado. 2019, autorizado ILS, reporte estabilizado, 6225, Ocean. Salvador, 3517. Diga, 3517. Pode informar a cena prevista para Brasília, senhor? Sai da boa leve, só quando o protocolo chama em 121 na cima 1, né? 3517. Obrigado. Aprisado em aliança que chegou 9996. 9996 chama a torre, 1-9895. 95, boa. Salvador, bom dia, gol 9996. Gol 9996, bom dia, tráfego está autorizado, pouso, pista no 0, vento 80 graus, 1-2-2. Livre pouso, pista 1-0, gol 9996. Gol 9996. 170 graus, 109. Chegou 996, somos 28, direita solo, 2101. Direita 2101, gol 996. Chanel 6295, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Chanel 6295. Chanel 6295, bom dia, tráfego está autorizado, pouso, pistão 0, vento 180 graus, 0129. Livre pouso na 10, 225. Salvador, no 093, passando 280 para 160, Delta, bom dia. 093, bom dia, senhor, identificação, autorizada chegada bom, direção para 4.000 pés, no ajuste no 019. 7, 4.000, 119, voo 093, autoriza a Duna? Foi pelo após Duna, 093. Pelo. Solo, Chanel 6225, livrou. Chanel 6225, bom dia, táxi Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette. 2.7, menos 25. Portão 7, obrigado. Zero 93, desça para 2.010, o ajuste permanece no 09, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2.000, com 1.019, chamarei estabilizado na 093. Pode voar duro, 093. 93, autorizado duro, reporte estabilizado. Greg Field, chamarei estabilizado. 3597, autorizado Brasília, nível de voo 360, via rota do plano de voo, PSTU 10, primeira curva à direita, Arbor, Trânsito Alefa, 5425, transponda, controle 208. 3-0 para Brasília, pessoal, no centro, decola, primeira direita, aeroporto, eleva. Assina 5425, espera no 2080, 35 no centro. Linha 360, via roda do plano de voo. Pronto, 3, chame pronto. Agora pronto. Controle, o Rio de Janeiro, 3, via informação F, 2220. 973, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada na área, desça para o nível 050. Área, já se puder. Portão 3597, autorizado no acionamento, portão 3, chame pronto. Chama Leão, seu 3597. Salvador, bom dia, TAM 3153, 340 para o Galeão, frente da Eco, pronto, cópia. TAM 3153, Eco, confere autorizado Salvador Galeão, nível 340, via rota do plano de voo, pista no A0, primeira curva à esquerda, subida, corrijo, primeira curva à direita, Dael, Leda, pós-Leda, voa DCT Iruno, 5431, transponda, controle 120, decimal 8. 340 aprovado para o Galeão, curva à direita, pode decolar da 10, Dael, Leda, Irume, 5431, transponde 1208, controle, TAM 3153. Via rota do plano de voo. Via rota do plano de voo, UP November 857. Afirmo, está correto, portão 2, chamo pronto, 3153. Vai lá. LS Gol no 093. O 093, China Torre, 12895. 3895 no 093. 973, desça para 2000 pés, ajuste no 09. Está autorizado a final ILS e repasse estabilizado. Controle Salvador, muito bom dia, Federal 972, intruso 200-150, informação Eco. 9972, acione identificação, autorizada a chegada mar, desce para o nível 050. 050, é possível voar direto do Durango. Para a Trans Duna, Federal 9972. Obrigado, voa no Durango. 5973, desça para 2000 pés, o ajuste no 09, está autorizado a final ILS, repasse estabilizado. 2000 pés, no 09, reportado a estabilizado no final do ano. Pode voar Duna, presente? 973, voa Duna. Voa Duna, final 973. Pés, autorizado com fins, nível 340, via roda do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva direita, arbor, transição elefa, 5430, transponda, controle 1208. Autorizado, confis, nível de voo 340, decola da 1-0, com curva direita, arbor, elefa, 5430, controle 208, 1-4-0-4-0. Via rota do plano de voo. Via rota do plano de voo, 1-4-0-4-0. Portão 8, time pronto, 440. Pará. TAM 3153, pushback, Sonoma 192. TAM 3153, tráfego da companhia terminando, pushback na retaguarda, após autorizado. Ó, oh, aeronave retaguarda livrada, está autorizado a chamar o ataque TAM 3153. Bono 093, solo 50, direita, solo 201. Alivrão, 2-1, Uno, Gol, 093. Salvador, bom dia, Sony Bay. Autorizada a chegada MAR, desça para o nível 060, Rio 5975. Voo 093, levou pela FAX, bom dia. Bom dia, na 093, táxi lento, via Alfa, portão previsto ao 3, a nave da TAM terminando o pushback no setor. E após a liberação está autorizado, Juliette, portão 3. Check, executando o táxi, aguardando a aeronave livrada TAM para o 03, voo 093. Será 9972, desça para 2000 pés, o ajuste 1099, autorizado a final INS, reporte estabilizado. Desça 2000 pés, vai reporte estabilizado. 2 comandores, né? 3 segundos, 7 pontos para a prova. 7, autorizado a linha decola, vista no 0, retorno 70 graus, 19. A linha decola, dono 0, 035, 7. Federal 9970, informação é. Federal 9970, a senhora identificação autorizada a chegada a mar, desce para o nível 070. 070, chegada a mar. Também 570, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada MAR, desça para o nível 080. MAR 080, gostaria de pessoal RNAV. Nem se consegue na chegada, mas a frente será autorizada. Confirme para o sideral 9970, para descer para o 070 ou 60? 070, sideral 9970. Obrigado. Autorizou o LS, o sideral 73. 5973, sobre a torre, em 1895. 1895, 5973, boa. Controle, bom dia, tá 3597. 3597, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, sai da árvore. 360, sai da árvore. 3577, nível 160. Tá com LS 10. Bom dia, tráfego está autorizado, pouso, pista no 0, vento no 80 graus, 129. Teve pouso, tráfego 3. O 5975, desça para 3.000 pés, o ajuste no 09. 3153, pronto, aerotaxi com 165, a bordo, antena Campinas, 3 horas e 40 de autonomia. Controle do TAN 3547, para o Voa Elepo. Consegue autorizado, Voa Elepo. Elepo, obrigado. Para o ponto de espera, 295, TAN 3153, grato. Pessoal, bom dia, Azul 4040, posição 8, puxa acionado. Azul 4040, autorizado acionamento, chama táxi. Autorizado, puxa acionado, chama táxi. Dan 3153, Pantera da 10, pronto, bom dia. Dan 3153, Alima Zente, 10. Alima Zente, 10, tá, 5, para o localizador, direita 065, desça até 2000 pés. Autorizada final ILS e repasse estabilizado. Direita 065, 2000 pés, reportamento estabilizado, 5900. 972 sobre a torre, em 1895. Tudo obedeceu. Será 9970, reduza para 2309. 230. Azul 4040 autorizado até o ponto de espera via Índia, torre 1895-1019. Confirme apenas Belvia. 9,5 a bordo via Índia, 1019 até o ponto de espera 1895 no ponto. Azul 4040. Bom dia. 972. Torre, não consigo contato com o solo. 1219, torre, isso que nossa 3. Grande dia, bom dia. Autorizado para que você tenha o parte 3, posição 06, 0612 via Alfa e Kilo. Alfa e Kilo, parte 3, posição 62, obrigado. Autorizado pouso, pista no 0, vento 180 graus, 12 nós. Lindo pouso, 972. Dan 3153, decolado 00, controle 1120, decimal 8. 208, tá, 3153. Salvador, até 3153. 3153, contato radar, só para o nível 340, após 2000, vai Leda. 340, 2000, Leda, até 3153. 35197, chame Recife, 126, decimal 0. 260, bom dia. Na direita, subida arbor, transição Elefa, aciona 5445 no transponder, controle 1208. Oceano, direita ponte, no peso 17. 5445 atrás ponta, no 08, controle por 6225, 07 a posição. Só confirmo transponto 5445. Afirmo, 5445. Correto, chame pronto, portão 7625. Chamará. 2040 no ponto de espera da Bravo, pronto. Azul 4040, bom dia, Lima, tem pistão no zero. Lima, tem pistão no zero, azul 4040. Dois, solo 01, direita, solo 21, 1. 2 ou não, suporte? Aero 6570 após o TAP, vai produzir a Vitor 366, desce até 2500 pés, ajuste uma 019, está autorizada a final do procedimento R9, reporte estabilizado. Ok, TAP 66, 366, 2500, R9. Aero 9970, desce até 2000 pés e complete redução para 200 nós. 2000 pés, 200 nós. 15975, chame a torre, em 1895. 895, chamará Rio 5975. Bom dia, Rio 5975, está estabilizado, baixado o trabalho. 5975, bom dia, continua a aproximação e informarei que está livre. Ações